Hotel Mike on the ground at 29, leave my right, call ground 12 on the small 9. Andrei 191, chame Recife, frequência 1251, alterna 1260. 251260. O chame 6255, iniciou do São para 3109. 110-6255. Marinha 7081, no atraso vai informar o setor, com frequência livre, André Serra Terminal Ilhéu, chame na frequência 1201. Estabilizado na final, X-Ray, parcela X-Ray. Aí 4082, chame a torre 1118, decimal 95. Central 514, parcela X-Ray. Chama 6255, desça para 2000 pés, autorizado ILS, XRI, pistão na zero, informe estabilizado. 2000 vai falar estabilizado, 6255. Bom dia. 082, bom dia, confirma o visual campo. Ah, ainda é negativo. Campo, o pista está seco, sem chuva, hein? 4082, agora visual. 082 autorizado, pouso pistão 0, vento 180 graus e no 5 mais. E pouso 406. Chegada 200, desça via chegada CARI para 2000 pés, ajuste 10 no meio e informe o localizador, né, 200. Negativo, vamos manter o perfil da chegada CARI, ou da chegada MARI. Estabilizou 6255. 6255 complete a aproximação, chama a sua, frequência 1 no 8, decimal 9, 5. 2-9-7, obrigado. Corre, boa tarde, Ocean 625 na final. Ocean 625, boa tarde, Ocean 625. Guardaram 625. Azul 4082, solo 36, direita solo 201. Direita, confirmar 2000 no ouro? Desculpa, 2000 no decimal, não, gente, 4082. Azul 4207, Honda Point Runway 10, Red for takeoff, we have traffic side on final. Azul 4207, after aircraft on final, clear line up and maintain runway 10. Roger, after aircraft, clear line up and maintain runway 4207. Charlie Bravo Mike. Clear taxi via runway 17 to Waketon 4. Caixa prévia, escolhe em direção aos corredores. Direita solo 209. Confirmando a primeira, 219. Tá, sim. 219, obrigado. Precisa de injetar uma 1500 pés, deixa uma 0 ou na veia. 207, clear takeoff for new 10, wind 1880 degrees, 15 knots. Roger, clear to take off, transport 207. Essa é o November, e voa na folha de Mário, para a chegada da Mário. 207, decolagem 4-0, controle 1 no 9-8. As o Fox User, 1-0, pode passar control 1-9-8. 119.8 confirmed, 1219. Pass control 119.8. 119.8, copy, 4207. Departure control, Azul 4207, airborne passing 2000, climbing 180. The departure via the air departure Azul 4207, climb level 340. Via dial, departure 340, Azul 4207. Prossiga, Forceira 2000. Terça via, chegada morta até 4 mil pés, a gente não vê no meio, a porteira 2 mil. Relativo. Golf X-Ray, desça para o nível 080, via chegada mágica. Mas era o perfil da chegada inicialmente. Decolagem 4-3, controle 1, 9-8. O 9-8, boa. Gol 094, bom dia. Gol 094, suba via, saída Momo, nível 370. Via Momo 370, gol 2000 está na escuta do controle, confere. nível 050 em Mare, intercepte a chegada da Mare. É cruzou na Vega. Now, Recife Center, frequency 1251, payroll 1260. 1251, and secondary 126, decimal 0. Azul 4207. That's right, I have a nice trip, sir. Have a good one, please. Affirmative, Wolfix 3, this happened to be 060. Cruzou nível 170, vai chamar o centro Recife em 12685, caso negativo 125, decimal 45. 12685, alterna 12545, boa. Boa. Relativo, desse mantém o nível 060 devido a tráfego na sua posição 12 horas, uma milha, mantendo o nível 0100. Neptune, identificação, dessa via chegada Mari, para 5 mil pés, deixa nós vermos. Chegou o FCI, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 15, está livre ali, essa forma estabilizada. Ativo tráfego superado. Bom, o Eco 190, forma o tráfego à sua frente. É um Eco 55 Papa Mike. Ultrapassou, está descendo para 2 mil pés, será o número 1 no localizador. Então, o perfil da chegada. Ou seja, 2 mil reduz até quanto? Para 180. Quando reduz para 180, tem a nave com prioridade para pouso devido a transporte de ferro. 180, reduzindo. Será a intenção que será o número 3 na aproximação, para ser 2 mil. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5. 2 mil pés, 1 no 0, 1 no 2000, vetor para sequenciamento, direita, para 250, limite magnético 130 de Simbra. Direita 250, limite 130 de Simbra. Afirmativo. Vendo o tráfego que precede, 6 milhas à frente, autorizado ILS, fome estabilizado, ajuste agora 105. Tudo bom, velho, o tráfego vai informar estabilizado ILS. Oscar Golf, 7-6, chame a torre, frequência 118, desce 95. 6-8-9-5-4-3-3. Salvador, Fonte Aérea 2000, a descida para 4000, solicita 2000. Ajustado 2000 pés, ajuste 1015. Ajustado 1015 para 2000, Fonte Aérea 2000. aérea 2000, curva esquerda na proa 200. Esquerda 200, ainda limitado a 1300. Afirmativo. Salvador 1556. O no 556, mantém ponto de espera agora. Será a ponta. Uma completa aproximação, chama a torre Salvador, frequência 118 do Salmo 5. 118, nós vamos para a correta do Salvador. Torre Salvador, bom dia para Patango, Eco Zulu 9, estabilizado ELS, senhor Zé. Confirmando a matrícula, está Patango, Eco Zulu 9? Afirma, senhor. Ok. Eco Zulu 9 é. Vamos ali cristalino. Guardando cristalino, Eco Zulu 9. Eu acho que eu fiz isso aí, campo fiscal livre pouso, piscina 021, 90 grau, 089. Autorizado pouso da FEDER, o Oscar do FEDER. Aérea 2000, cuja esquerda na proa 150, está autorizado a interceptar o localizador. Controle Salvador, está 3200, bom dia, informação aqui. Aérea 2000, copiou? Copiou, a esquerda 150, autorizado o localizador. Afirmativo. T3206 identifica, desce via chegada Mari para 5000 pés, ajuste no 015. Qual é o seu perfil da chegada? Ah, pois não, mantém o perfil, deve seguir até o 0.50. Relativo. O 0.200, tráfego que precede 9 milhas à frente. 7.2.000. Direcionado ao táxi, até o vitorino do jet. Esquerda, agora a proa 010, vetor para sequenciamento, nessa proa desce para 3.000 pés, deixa no 015. Esquerda, 010, desce 3.000 pés, boa na marcha, 62. Solo 219, acho que eu fico aí. Não, eu ia para avisar o campo, sobre o campo não chove. Mas quando o Lula já avisou algum campo, senhor, vou ter visual a 1200 pés. Gente, é que o Lula Vemba é autorizado, o pouso piscina 0, vento 0, 190 graus e 109. É que o Lula Vemba gostaria de pousar na 17, senhor, a possibilidade? A 17 se opera, não tem procedimento ali, instrumento para a 17, cara. Ok, mas o Eco Zulu Vemba está visual, senhor. O filme está propondo cancelamento? Propõe cancelamento. Exuma Zebra. Mano, IFR, cancelador 01, é ponte base para o final, pela direita 17. É ponta base para o final 17, o Eco Zulu 1. O PA efetou o localizador, possivelmente um localizador falso. Retornamos para 150, magnético. Acho que vai reportar problema com a manutenção aqui. Já terceira live que reporta esse tipo de problema, ok? Eu não consigo estabilizar nessa prova no localizador. Ok, está batendo 150 aguardado. Só para título de informação, percebi que você teve 3 variações de prova. O 02000. Exatamente. Está no localizador da presente, o 2000. 7, passou a posição Duna no reto. Visual pra pista? Negativo. Faz visual pra pista. Formar a 2000. Vem olhar ali e decolar de uma terra. Partiu de 90, 002, não pode partir pro serviço. A radial que você interceptou o localizador falso ali? Negativo, aguarde um minuto. O som aí a gente fala com vocês. Fecha, obrigado. Bruno 962, desça para 2000 pés, cuja direita e vem na proa 075. Informe estabilizado. Direita 075, 2000 pés, chama na meia de alta, então 10, bom, vamos lá, 2002. Conselho 2000, chame a torre, frequência 118.95. Estou percebendo que você saiu à esquerda do localizador, confia. Afirmativo, estamos corrigindo aqui, princípio full ILS, vou chamar a torre 7895. Você acha que você está visual com a pista? Ainda não. Gente. Conselho 2000. Salvador, Força Aérea 2000. Força Aérea 2000, continua a transmissão, qual é o lista ali? Sente. Autorizado, né? Manter a pista no zero. Bom, nomado 62, vai interceptar o ILS. Tino 962, Tino Torre, em frequência 118, decimal 9. Exército 95, voa mais 62. Salvador, com a base 62. Esquenta o uniforme, autoridade leva D no 7. Show no 962, já tem visão no campo, no chão de família Serra. Salvador, força aérea 2000 na Delta para o cruzamento. Chave 2000 autorizado, cruzamento da pista no 028 está presente. Está iniciando, agilizando. Acho que eu consigo ser autorizado, cruzamento 17 para o Pato 5. Ei, boa tarde, bom dia, bom no 962. Confirma? Gol no 962, passando Índia Serra no ILS. Modo visual, gol no 962. A visão com o campo, gol 962. O T35, 3745, decola 09, controle 19, decimal 8. Relagem 8, não, boa tarde. Gol 962, autorizado, pouso, pista no 0, vento 200 graus, 09. Livre, pouso 90, gol 962, confirma o vento? Dia, Samuel. É, ok, né? 62. Que uniforme mantém a posição estimada de 30 segundos. Alta nota do PC de Lula. Petrolei Juliette, mantém, pode parar. Autorizado a grau, pista no 7, vento 200 graus, 129. Pista 5, 56. Cruzou nível 960. Passa a levar a Elcha no centro, Recife. A frequência é 125, decimal 1, no caso negativo 12000, decimal 0, voo 1556. Ok, trata Recife, 125, 1, 1260, voo 156. Certo. Escola 01, direito do solo 21, decimal 9. 1219. Autorizado, lembra de no 10. Esquenta o uniforme, decolado sendo 2, controle 1, 9, decimal 8. Controle 19, 8, esquenta o uniforme. Controle 1, esquenta o uniforme, decolado na sua escuta. sobre ele. Sapatão Whisky Yankee Uniform, decolou na sua escuta. Saiu da Arbor. Vigilância, via saiu da Arbor, Whisky Yankee Uniform. Via Arbor, Whisky Yankee Uniform. Juliette, pista 197, decolagem autorizada, vento 200 graus, 109. Capitão, localização 3216, tudo normal, cara. Normal, obrigado, comandante. É um bom pouso. O ajuste permanece de 15, chame a torre em 118, decimal 95. Grato aí pela colaboração. Nada, 18195, é isso? Formativo. Obrigado, boa tarde. Boa. Senhor, são 3216, boa tarde. 3216, boa tarde. 3216, boa tarde. Ajuste 1005. Continue. Aproximação, vai outro no fundo do poço. Gente, está 32 no meio. Vitor Índia Juliet, decola 04, corredor Axé, no mil, controle 19.8. Eu estou em 19, corredor Axé, no mil, Vitor Índia Juliet, trabalha. Salvador, Papa Telô, Vitor Índia Juliette, decolou na sua escuta. Vitor Índia Juliette, caiu. Um Lutão, qual passando através do farol? Só através do farol, Juliette. O pequeno ponte decolou da pista auxiliar, agora intercepta o litoral. Não interfere no seu pouso. Pista na zero livre, pouso autorizado, vento 200 graus, 109. Ok, centro do tráfego livre, pouso, tá 3219. Cruzou nível 150, a saída da Elche no centro. A frequência 95, decimal 1, caso negativo 126, decimal 0, tá? 3745. Meia, acione identificação, dessa via chegada a Mari para 2010, a última 05. Negativo, vamos manter o perfil da chegada. passando Whisky Yankee Uniform, cruzou o nível 140, passou da Arbor, chão no centro Recife, frequência 126.0, casa negativa 128.8, Whisky Yankee Uniform. 260.288, Whisky Uniform. Autorizado a linha e manter a pista 1-0. Aqui manter 1-0, voo 864. Posso ir lá, só manter meu pés até o destino? Pessoal, contendo o pés, frequência livre para coordenação, se torna um tráfego de conhecimento desse controle. 4463, decolada os 22, controle em 198, bom voo. Controle 198, obrigado, 4463. Controle, Salvadoras do 4463, bom dia. 4463, saída Coral. Livre extensão nível 180. Livre extensão 180 da Coral, 4463. Decolagem autorizada, pista 10, vento 190 graus, 109. Autorizada decolagem da 10, boa noite, 64. Serena 356, liberado da restrição na posição ITAP. Autorizado ILS, forma estabilizada, ajuste permanece, 0, 1, 5. Negativo, perfil da chegada, via, liberado, cancelado as restrições na posição correta. Quatro decolados, 2-4, controle, 19-8, morro. 19-8, bom noite, 64, boa. Bom dia, torre Samaranta, 3-2-5, pronto, mostrando, 0. Tantra, 3-5, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 2-0-0 graus, 1-9-2-9. Aria decola no 0, 3-2-9. Tantra, Pucca, gol 1-8-4. 2-2-1000, autorizado. 2000, pronto, Pucca, gol 1-8-4, grato. Ligou no 864. Solicita a coordenação nível final 310 pro de Maceió. Vamos ter um perfil de saída. Aguarde a atualização do nível 310. No perfil, aguardando 310. Gol no 864. Ultra 3895, decolado aos 27, controle em 198 no voo. 198, obrigado, bom dia. Controle São Odô. Boa tarde, é o Sun 3895. 3895 na saída da El, vigilância. Via saída da El, 3895. Via da El, 347-389. Alguma chance de voar direto da El ou Leda? Uma temperatura, 3895. Vamos até perfeito, então. Saiu do 2230, reduza para 1980 mais. Reduzindo para 1980, passando 2230. Relativo.